meu caro Guilherme, foram cerca de 100 policiais que participaram dessa operação. Nós temos aqui policiais civis da CCSP, policiais do DENARC, policiais do grupamento tático, do grupamento choque, das RPAs, da ROCAM, da Polícia Militar. Vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos, alguns de prisão. A situação que merece destaque é a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. Na casa dele foram encontrados cerca de R$4.750 em dinheiro, duas barras de maconha que ele alega ser para consumo próprio e alguns documentos de veículos que não tiveram origem numa explicação lógica. A situação foi encaminhada aqui para a CCSP, onde estão sendo concentrados todos os mandados cumpridos ou não. O delegado Luiz Rogério Sodré, nesse momento, está numa reunião com o tenente André Sete Ribas, do 14º DPM, para fazer um balanço dessa operação que resultou em duas pessoas presas. Um flagrante de tráfico de drogas que se já desculpira, identificado como Marcos, que saiu da cadeia há menos de um mês, foi flagrado com uma certa quantidade de cocaína e dinheiro proveniente da droga. Ele foi preso em flagrante por este crime e também está aqui na sexta SDP. Ainda sobre a área de segurança pública, aproveitando que estamos aqui na sexta SDP, meu caro Guilherme, vamos falar sobre a prisão de um paraguaio sobre a ponte internacional da Amizade. Ele estava armado com um revólver calibre 38 e é acusado de fazer vários assaltos a compristas ali na região da ponte. A situação foi desencadeada depois que agentes da Força Nacional de Segurança perceberam a movimentação e receberam denúncias de populares aí na região da ponte sobre um indivíduo que apresentava um comportamento suspeito. Ele foi preso em flagrante, confessou que venderia a arma, na versão dele, para um brasileiro, mas a polícia sabe que ele praticava assaltos com essa arma ali na região da ponte. Vamos trazer todos os detalhes ainda na programação do CBN daqui a pouquinho. Direto da sexta SDP para a CBN Pós, repórter Valdeci Marcos.